lágrimas caem. Mas isso não me impede de mais tarde sorrir. Máscaras caem, e nessas que eu descubro com quem devo seguir. Páginas caem, mais uma nova história fui e reescrevi. Vacila cai, cai. Balão na minha mão, mas não espero. Vou atrás da minha conquista, tipo espero. Sem esmero, não esquero, não estero. A mensagem é sem mistério, porque quem vacila cai, quem oscila também cai. A vida é queda de braço, navios entrega os passos. Via que a regra eu faço, de acordo com marca passo. Tipo piri, vai, vai, vai. Queda do abismo igual prefeito pita. E o que é feito ripa no efeito pipa. E o peito palpita, mano. Cansado de saber, carai, vacila cai. Não dá trabalho, atento de onde cê vê e pra onde cê vai. No dia da sua vitória, é cê que vai tá lá. Mentira sobre sua história, muito zé vai falar. É tititi, bafafá, mimimi, blá blá blá. Ficha pra lá, cê que sabe. A esmo nesse mundo enfermo, pode ir pra todas cês que sabe. Já me vi só sob o brilho da lua. No rosto a decepção ao redor, só falcatrua. Já me encontrei largado pela rua. Vários vi apertar minha mão, eu via que era farsa sua. Lágrimas caem, mas isso não me impede de mais tarde sorrir. Máscaras caem, e nessas que eu descubro com quem devo seguir. Páginas caem, mais uma nova história fui e reescrevi. Vacila cai, cai, cai, cai, cai, cai. Vacila cai. Na queda livre de lupa sem paraquedas, eterna busca coiote e papaléguas. A maioria foi pelo que interessa, mas tá suave, tio, não tô com pressa. QG guerrilha, o ritmo não é de festa. A nossa cota vem mais que bater a meta. Inveja mata, isso já não afeta. Perdoe, ó pai, falsos profetas. Poeta que luta sem fé, grito no soco só no pontapé. Meus aliados, cacique, pajé, nós solta fumaça mais que chaminé. Levanto do tombo, parto pra briga. Minha família, minha quadrilha, castiga, castiga. Castiga, elimina o ódio, nós não quer tombo, nós quer ascensão. Ascensão pros negócios, é a queda. A queda faz parte do ócio.